Chame para Pittsburgh, que é sinal, até 3305. Imagina então, 5513, vai chamar, obrigado. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6224, estabilizado em LF, então no zero. Boa noite, 6224, baixou e travou? Negativo. Essa parte é baixada e travada, vento de superfície 130 graus, 8 mais. No 074, decolou 10, chame 1935, bom voo. 1935, boa noite, bom trabalho. Oceaner 6224, agora trem baixado e travado, já avisou com a pista. Cluídos 4, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-30 graus, 8 nós permanece. Autorizado pouso, pista 1-0, Oceaner 6224. 4, boa noite, contatada na decolagem, executora nível de voo 360, saída Arbor. 360 na Arbor, 10, 74. Do 1515. Pode contar em frente? Taxi via Índia até o ponto de espera. FNH1015. Reporte pronto no ponto de espera. Índia até o ponto de espera, meio-dia, contato 94. 6224, sala 13. Taxi via Alfa Juliette para pole position. Alfa Juliette para pole position, será 6224. Salvador, o Rio 5972. Prossiga, Rio. É, por gentileza, o nosso plano IFR para Galeão requerer o 320, 320. Ok, 320 autorizado, Galeão, apreço 50, aerovia, conforme solicitado. Decolando da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, Eudes, para interceptar a aerovia. Controle 199.35, transponder 5520. Conforme pela uniforme WISC 50, decolando a pista 10 com curva direita, subida da ELF, Leda, após Eudes, quando no ar 119.35, transponder 5520. Correto, 5972, chamando para pushback acionar. 540, 5972. Gol no 074, chame Recife no 260. 260, boa noite, bom trabalho aí. Decolou 18, chame controle, bom. Controle, já. Controle, Salvador, boa noite. O azul 4209, decolado passando 1500, nada é. Azul 4209, boa noite. contatada na decolagem, tudo para o nível de voo 300, voo em Leda. 300 direto Leda, 429. Azul 4209, chame Recife no 251. 251, 4209, obrigado, boa noite. boa noite, Oxiné 6224 para cópia Aracaju, Rio 190. Oxiné 6224, 190, autorizado para Aracaju. Recola da pista 90, primeira curva esquerda. Sai da Pulca, Lhama, Pajama direto. Controle 119, decimal 8. 5521, na transparência. Controle e 5521 no transponder confirmando. Chame para pushback essa. Rio 5972 para pushback acionar. Autorizado, viu? Chame táxi. Objeto 57 no meio, boa noite, essa identificação, desce no nível de voo 050, chegada a Mari. Objeto 50, pode voar em Autorizado de 5972 para o táxi com 5 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alternado Guarulhos. 5972 segue via Índia, ajuste 1014, reporte pronto no ponto de espera. Via Índia, com 1014, reportaria pronto, 1972.